Começa agora, Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Boa tarde! Iniciamos hoje o programa Observatório Literário, um programa destinado a observar tudo o que acontece na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem o apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. E contamos também com apoio da União Brasileira de Escritores, UBE. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sachiko Shinozaki Produções. Direção-geral, Fernando Farias. Ainda hoje você vai saber tudo sobre a 8ª Bienal do Livro, que começa no próximo dia 23. O escritor Wellington de Mello, coordenador executivo de programação da Bienal do Livro, vai falar aqui sobre as novidades da Bienal para este ano. Recital Fala Poeta. Durante este programa, nós vamos apresentar um pouco da poesia pernambucana. E hoje, a gente já começa o Observatório Literário batendo forte. O poeta Miró apresenta o poema Recife. Recife, é o sol saindo e o Bandeira 2 anunciando teus mortos. Foi um tiro lá na linha do tiro, 3 facadas na bomba do emetério. Eu passando manteiga no pão e pensando... Quem será o próximo? Mataram a pedradas lá pras bandas do coque. Estupraram mais uma mulher em casa amarela. Sangra a periferia bem de manhãzinha. O café esfria de tanta dor. E o pior é que não adianta chorar o leite derramado. E no próximo sábado, o poeta Miró vai participar do nosso programa. Vai falar sobre o lançamento do CD com seus poemas musicados pelo músico paulistano Rafael Agra. O CD vai se chamar San Pernambuco. Aguarde o lançamento aqui no Observatório Literário no próximo sábado. Você acredita em oficinas literárias? Daqui a pouco, no Observatório Literário, o escritor Paulo Caldas fala sobre a importância dos escritores pernambucanos participarem das oficinas literárias. O mês de setembro chega trazendo a 8ª Bienal do Livro, a partir do dia 23, no Centro de Convenções. Um dos homenageados deste ano será o escritor pernambucano Mauro Mota, falecido em 84. Espera-se um recorde de público. Aguarda-se a presença de vários escritores nacionais e estrangeiros. O Wellington de Mello é o coordenador executivo de programação da Bienal do Livro e fala sobre as novidades da Bienal deste ano. A Bienal desse ano ela tem como temática literatura e cidadania, né? E dentro desse guarda-chuva, muita coisa cabe, né? Discussões em torno da literatura enquanto uma porta para a cidadania, discussão sobre questões de identidade, questões de gênero, questões dos direitos humanos, né, ligados à literatura. Então, nesse sentido, a programação ela está pautada, né, no seu, digamos assim, no seu núcleo duro, por essa discussão da literatura enquanto uma porta para a cidadania. Na medida em que a gente está fazendo a programação, e Homero Fonseca, quem esteve à frente da programação até 2 meses, né, na verdade, nós ainda conversamos, ele precisou se ausentar um pouco para terminar um projeto do prêmio que ele ganhou da Funarte, né, para o livro Odisseu. Mas desde o ano passado a gente vinha trabalhando e toda a discussão que a gente tinha era justamente no sentido de pensar os nomes que a gente traria, não só pelo que normalmente você vê nesses eventos literários, que é aquela questão da legitimação através de prêmios ou coisa do tipo. Muito mais importante do que isso é pensar que nomes realmente contribuiriam para essa discussão. Por exemplo, quando se pensa uma Thalita Rebouças, o que vai se pensar inicialmente que é um best-seller, que tem aquele apelo. Mas, ao mesmo tempo, existe uma grande discussão em torno da literatura infantil juvenil, um preconceito em torno da literatura infantil juvenil, como se ela fosse uma literatura menor, e não tivesse um papel tão importante na formação daquele leitor de um futuro Dostoiévski, por exemplo. Promovida pela Companhia de Eventos, a 8ª Bienal do Livro de Pernambuco é o terceiro maior evento literário do Brasil, após as Bienais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Muitas personalidades famosas do mundo literário confirmaram presença. O Wellington de Mello revela alguns nomes dos convidados. A gente está trazendo a Maria Estela Guedes, né, que é uma poetisa portuguesa e que é fundadora de um site chamado Triplo V, que é um portal, na verdade, e que é pioneiro no sentido de divulgar literatura, divulgar cultura através da internet. Ela também é uma sumidade, talvez a autoridade, em um autor chamado Herberto Helder, que é um poeta surrealista português. E ela vem para a Bienal justamente fazer uma palestra discutindo perspectivas de cidadania na obra dele. Né? Outra vez retomando aquela ideia de ter um núcleo central. Fora isso, a gente está trazendo alguns nomes interessantes, como o Tião Santos, né? Que é o protagonista daquele filme Lixo Extraordinário. Eu acho que quem assistiu o documentário deve saber disso. E é muito interessante porque ele tem uma ligação com Pernambuco. Né? Ele, embora seja do Rio, a família dele é de Pernambuco. E foi interessante quando ele fez o convite. E ele tem uma ligação interessante com a literatura, que bom, vocês vão ver, né, no evento em si. Mas a família dele era de San Martín. Né? E aí é curioso isso, assim, esse retorno dele aqui. Ele está trazendo outros nomes, né, como Carola Saavedra, que vem discutir a questão de identidade e transculturalismo. Ela é chilena, mas ela, em entrevista recente, disse que se considerava uma autora brasileira. Então, dentro dessa questão das identidades, né, discutir isso, né, o que é que faz de você um autor brasileiro, pernambucano, recifense ou coisa do tipo, é algo interessante. A gente vai trazer também o Luiz Rufato, né, que recentemente se transformou como o curador da editora Babel, né, no Brasil, e ele vem falar sobre a literatura proletária, né, que ele chama de Os Invisíveis, é o nome da mesa dele, falar sobre literatura proletária no Brasil. Por aí vai, são vários nomes que a gente está trazendo, em torno de 30 nomes internacionais e nacionais, e que tem essa preocupação nesse sentido, né. A Bienal contará com mais de 300 expositores numa área de 26 mil metros quadrados. Terá ainda praça de alimentação externa. Além disso, muitas atividades estão programadas em locais fora do centro de convenções. Como coordenador executivo de programação da Bienal, o Wellington de Mello destaca os principais eventos. Entre o dia 23 de setembro e 2 de outubro, né, que é quando acontece a Bienal, a gente vai ter vários espaços de debates, vários espaços da programação da Bienal. Além dos estandes dos expositores, né, que esse ano está mais ou menos 300 expositores, eu acho 360 expositores, bem mais do que na última edição. A gente vai ter o Círculo das Ideias, que é uma reedição, na verdade, do que foi na 2009 do Palco das Ideias, com alguma reformulação justamente para favorecer a questão da acústica, né, que foi uma das grandes críticas da última Bienal. A gente propôs algumas mudanças, como a tirada de alguns focos de ruído que a gente tinha na última edição, para favorecer isso. Fora isso, a gente tem a utilização inédita dos auditórios Ribeira, Brum e Beberibe em programações institucionalizadas, como a Católica, que vai ter uma programação lá, a própria UBE, a Academia Pernambucana de Letras, a Associação de Professores de Espanhol, o Colégio Damas, que vão desenvolver ações. O SESC também, que vai ter o Cine SESC, que já foi, eu acho que em 2007 teve a edição, a gente está reeditando também com uma programação de cinema, né, sempre à noite. A Bibliosesc do SESC também vai estar presente dentro da Bienal, né, aquele caminhão que eles têm, que é uma biblioteca, ele vai estar na parte interna da Bienal, né, uma coisa interessante. A Bienal também, esse ano, vai ter uma parceria com a Fafiri, na verdade renova a parceria com a Fafiri, que é o Café Cultural, né, que acontece uma programação um pouco mais intimista, né, um espaço para umas 40 pessoas, mais ou menos, e aí vai envolver leituras, bate-papos, cursos também. O coração dos debates é o Círculo das Ideias, mas há vários outros espaços que também vão abrigar essa programação. A plataforma de lançamento, que é outra vez coordenada pela UBE e que também conta com nesse mesmo espaço com a Academia Pernambucana de Letras, é onde vão acontecer os principais lançamentos, né, da feira. O Círculo das Letras, que é dedicado mais à programação infantil. E o espaço lá no Meu Sertão, que vai ser na Praça de Alimentação, que também vai ser colocada na parte externa, climatizada, que vai ter um palco, né, de atrações dedicadas à cultura popular, né, de recitais, declamação, de cordel, etc. Segundo o poeta Rogério Generoso, da União Brasileira de Escritores, cerca de 200 lançamentos de livros deverão acontecer durante toda a Bienal. A UBE está coordenando a plataforma de lançamentos do evento. Escritores interessados em lançar seus livros devem entrar em contato pelo 3441-7488. 3441-7488. Por outro lado, há uma grande expectativa de um público superior a 700 mil pessoas, como explica o poeta Wellington de Mello. Olha, na última edição, o público foi de aproximadamente 600 mil pessoas, né? E a tendência, naturalmente, passados 2 anos, é que isso se amplifique, né? A Bienal, ela é um evento que, diferentemente de outros eventos, outras bienais no Brasil, é uma Bienal totalmente gratuita, ou seja, o público entra e não precisa pagar nada, né? Então isso naturalmente faz com que haja uma democratização maior do acesso, ou seja, as pessoas realmente podem entrar nessa programação de debates, a programação de recitais e de tudo, sem pagar efetivamente a entrada, né? Além disso, a gente vai ter algumas ações que vão acontecer fora da Bienal, né? Eu acho que essa é uma das novidades que a gente vai ter. A gente vai, naturalmente, vai ter isso no site, né? Ou vai ter no... São intervenções urbanas que vão acontecer dentro da homenagem a Mauro Mota, né? Que é um dos homenageados, que vão acontecer fora da Bienal. Fora isso, a gente tem uma parceria que a gente renova com... Desde 2009, na verdade, isso já acontecia com a Rede de Bibliotecas Comunitárias, e que a gente renova nessa edição com uma ação de formação. O Alan da Rosa, que é um dos convidados que a gente está trazendo, que tem um trabalho na periferia de São Paulo, com Edições Toró, ele vai dar alguns cursos em algumas bibliotecas. A gente está definindo ainda com o pessoal da rede quais vão ser essas bibliotecas comunitárias, mas a ideia é justamente levar a Bienal a um local que não seja o centro de convenções. Existe sempre aquela ideia de que a programação da Bienal é só um pretexto para atrair o público para a venda, quando, na verdade, essa Bienal prova que há uma transcendência dessa proposta, né? Ou seja, está levando a literatura para outros espaços, que não sendo de convenções. Fique atento! O Observatório Literário vai acompanhar toda a Bienal do Livro. Vamos acompanhar os eventos e entrevistar os principais convidados que serão apresentados aqui no programa. Dentro de instantes, o comentário da semana com o crítico Tiago Pininga, e vamos saber também o que o poeta Lara anda lendo atualmente. Escritor deve participar de oficinas literárias? Iniciadas aqui no Recife há 21 anos pelo escritor Raimundo Carreiro, centenas de pessoas já participaram desses grupos, destacando-se, por exemplo, Marcelino Freire, que foi ganhador do Prêmio Jabuti de 2006. Mesmo assim, há quem resista em participar das oficinas, acreditando que já nasce escritor e que não há necessidade de se estudar as técnicas literárias. O programa Observatório Literário convidou o escritor Paulo Caldas, aluno de Carreiro e responsável pelas oficinas que estão acontecendo todas as quartas à noite lá no Clube Alemão. Paulo Caldas, fala pra gente se todo escritor deve mesmo fazer essas oficinas literárias. Eu não acredito que a pessoa sozinha, que sequer leia para si em voz alta, tenha um crivo, uma forma de saber, de autoavaliar, de autodefinir se está aquilo está correspondendo, de exercer a capacidade de passar para o lado do leitor. É o que a gente chama de, quando você passa para o lado, em vez de autor, passa a ser leitor, empatia. Né? Quando você começa a exercer a capacidade de empatia, e como é que a pessoa sozinha, né, consegue exercer essa capacidade? Como é que a pessoa sozinha consegue definir, se autoavaliar, né, se está num bom nível, se aquilo que escreveu tem algum conteúdo literário convincente, sólido? Eu acredito que não. Eu optei pela oficina a partir de 2001, e até então, que eu comecei em 82, até então eu fazia tudo na base do impulso, sem qualquer técnica. Uma das críticas feitas às oficinas é que os alunos absorvem os modos de escrever dos professores, ficam todos escrevendo do mesmo modo e estilo. Outros levam anos e anos estudando, mas sem publicar, esperando um dia de estar pronto, e esse dia nunca chega. Talvez seja a busca da perfeição, né? A busca do ideal. Como o ideal não existe na prática, é uma utopia, o que é que acontece? A pessoa vai se distanciando cada vez mais do que mesmo pretende. É como se você estivesse com um barquinho aqui no Marco Zero e que tentasse alcançar a linha do horizonte, né? É uma coisa utópica e dificilmente você conseguiria. Além das oficinas literárias, têm surgido grupos independentes que se reúnem semanalmente sem a orientação de um mestre. Um exemplo disso é o grupo Dom Carreiro, com cerca de 30 pessoas que se reúnem semanalmente na UBE, como os grupos Celina de Holanda e a Associação dos Trovadores, onde há muita troca de experiências. Paulo Caldas, você acha que estas iniciativas coletivas podem ajudar a melhorar a qualidade das obras literárias? Pode, desde que tenha ao seu lado, né, uma roda de pessoas que gostem de literatura e que sejam determinadas a cumprir aquele ritual. Aquilo funciona como se fosse uma liturgia, né? Você troca ideias, você planeja, olha, na próxima semana vamos ver isso. Fulano, será que você podia contribuir falando, por exemplo, de um diálogo, que a partir desse diálogo o autor ele já define o perfil todo do personagem? Eu acho que assim funciona e é como está funcionando nesse momento que Carreiro não está podendo assumir o pessoal e eu estou com o grupo da noite. Eu procurei fazer de forma diferente. Leva um pequeno texto de teoria e a gente exercita ali na hora. Por exemplo, discurso indireto livre, que é aquele momento do diálogo em que o pensamento do personagem se mistura com a narrativa, sutilmente se mistura com a narrativa do autor. Então, no momento que a gente discutiu isso, no mesmo momento, nessa noite nós estamos reunidos 9 pessoas, essas 9 pessoas já conceberam e escreveram um texto de 2 parágrafos no qual estava inserido o discurso indireto livre. Aí, quando terminou isso, a gente analisou o texto, um conto que um outro componente trouxe, um participante da oficina trouxe um conto. Então, a gente fez em dois momentos ali. A gente fez um momento de teoria e, imediatamente, um momento de prática. E a coisa está funcionando bem. As pessoas interessadas em fazer as oficinas literárias, mesmo que nunca tiveram experiência nesta arte, podem se inscrever pelo fone 9994-6471. 9994-6471. No momento, não são cobradas mensalidades. As despesas, como o aluguel do espaço, são divididas entre os participantes, chegando a um pouco mais de R$50 por mês. E o escritor Paulo Caldas estará semanalmente dando exemplos de técnicas de criação. As oficinas serão aqui, em nosso Observatório Literário. No próximo sábado, o primeiro tema será a criação de personagens. Daqui a pouco, vamos falar sobre as atividades literárias do mês no Sesc Santa Rita. O que você está lendo? Que lê um escritor? Há sempre uma curiosidade em saber o que os escritores estão lendo atualmente. E nós fizemos essa pergunta ao poeta Lara. Estou lendo um romance do John Steinbeck chamado Vinhas da Ira. É um romance sobre sem terras, da década de 30 dos Estados Unidos. É um romance muito interessante, já li uma faixa de 80%. Já está em nossos estúdios a poeta Suzana Moraes, que daqui a pouco bate um papo com a gente sobre a produção literária. O Serviço Social do Comércio, SESC, continua com a sua programação de atividades literárias. E para este mês, várias atividades já estão marcadas. A programação acontece no SESC do Cais de Santa Rita e são coordenadas pela gestora Rita Marise de Farias, que fala agora com a gente sobre o que vem a ser o Laboratório de Autoria Literária. O Laboratório de Autoria Literária é uma criação do SESC Pernambuco para a criação em literatura. O que a gente lá oferece são oficinas, palestras, recitais, mostras, tudo o que seja concernente à criação literária, que as pessoas possam ir lá no laboratório, podem até marcar um horário para assistir vídeos, para, de fato, dar oficina ou receber oficinas. É um espaço, de fato, para a criação literária. Mas o laboratório em si, ele também não é só um espaço físico, ele também são ações que a gente pode levar para o externo, né? A gente tem várias parcerias aqui na cidade, principalmente aqui próximo ao Sesc Santa Rita, como a Livraria Cultura, o Passa Alfândega. Agora a gente está fazendo ações na Casa Mecani. Então, o Laboratório de Autoria é um espaço físico para a criação, mas é também um espaço que vai além de uma fronteira espacial. A gente leva a ação, digamos assim, aonde o povo está também. E o interessante nessa programação do Sesc é que é aberta ao público e tem tido grande participação dos comerciários, mesmo parte das atividades acontecendo no horário comercial. Rita Maris de Farias explica pra gente. O Laboratório de Autoria, ele está direcionado para todas as pessoas que tiverem curiosidade na área literária, ou então, não só partam da curiosidade, mas que elas estejam passando na unidade, se tiver uma ação, elas parem para dar uma olhada e possam frequentar esse espaço. Não é uma coisa direcionada para um certo público. O comerciário, ele tem inclusive prioridade nas ações de laboratório. Algumas coisas são feitas no horário da manhã, porque é um espaço que a gente tem criado bastante público para direcionar para as oficinas, mas a gente também procura fazer ações no horário do meio-dia, no horário das 19 horas, que é o horário em que os comerciários ou estão almoçando no Sesc, ou estão frequentando o restaurante para jantar. E aí a gente entende que eles trabalham manhã e tarde e que esses horários alternativos são a nossa saída para oferecer o serviço. Não obstante, a gente também realiza coisas nos finais de semana, não é sempre, mas a gente tem as mostras que também são realizadas nos finais de semana para que os comerciários possam participar. Para esse mês de setembro, estão programadas duas intervenções poéticas sempre ao meio-dia, em pleno horário de almoço, lá no restaurante do Sesc do Cais de Santa Rita. Com isso, centenas de comerciários poderão assistir a apresentações de poetas recifenses. Outra atividade marcada para a biblioteca do Sesc é a Roda de Leitura, que acontecerá no dia 21 de setembro. A coordenadora Rita Marise de Farias explica como será a Roda de Leitura. A Roda de Leitura é um projeto também que é uma ação do Laboratório de Autoria, em que a gente visa levar um escritor para a biblioteca, para que ele possa ler juntamente com os leitores dali as suas obras. Antecipadamente, a gente disponibiliza algumas obras desse escritor na biblioteca para que os leitores possam levar para casa, dar uma lida. E o que mais interessar é fazer essa roda, fazer essa leitura juntamente com o escritor presente. No dia 21, a gente vai estar com o Najib Jorge Neto, às 15 horas, na Biblioteca Francisco Meirelles. Já no dia 22 de setembro, numa quinta-feira, estão programadas duas atividades no Sesc. À tarde, na biblioteca O Meu Vizinho é um Escritor, e à noite acontecerá uma apresentação especial de Quartas Literárias, que ocorre mensalmente no Centro Luiz Freire, lá em Olinda, coordenada pela poeta Silvana Menezes. E mais uma vez, a Rita Maria de Farias detalha esta programação. No dia 22, a gente tem o Meu Vizinho Escritor, que é uma ação do Laboratório de Autoria, e a gente convidou aí o Lara, e vai ter a provocação do Raimundo de Moraes. Então, às 15 horas. E logo em seguida, às 19, começando a Farra Poética, que vai ser sobre a organização das Quartas Literárias. E qualquer pessoa pode ir tanto para um quanto para outro. No caso da noite, às 19 horas, as pessoas podem chegar lá com sua poesia, que o microfone vai estar aberto. O comentário da semana com Tiago Pininga. O comentário da semana sobre O Lápide e o Musgo é um livro de poemas do escritor Helder Eric, da cidade de Garanhuns. O comentarista Tiago Pininga leu e gostou. Olá, ouvintes. Vou falar agora do livro de poemas Sobre a Lápide e o Musgo, de Helder Eric, pela editora O Carbureto, de 2010. O que mais gosto nos poemas de Helder é sua cosmovisão ligada à infância. Alguns poemas de Helder poderiam facilmente se transformar em contos, pois além de poeta, é também contista e cronista. Porém, publicou sua prosa em seu blog pessoal apenas. Sobre A Lápide e o Musgo, é um livro que contém reflexões sobre o cotidiano, mas que o transcendem, fazendo com que os elementos de uso se tornem também elementos de especulação filosófica, extraindo de cada um deles uma antologia própria, com bom humor, a invenção da infância em palavras animadas. Aqui em Recife, poucos escritores se dedicam à arte da poesia em haikai. Haikai são poemas em apenas três linhas que valorizam a concisão e a objetividade. De origem japonesa, os haikais abordam temas sempre ligados à natureza. A escritora cearense Thelma Brilhante, pernambucana de alma como se define, escreveu um livro de poemas chamado Sendas do Oriente. No recital do Observatório Literário, Thelma Brilhante nos dá uma mostra desta arte milenar. O O sol rasga as nuvens no limiar do horizonte e o dia aparece. As pedras se encontram nas gargantas das montanhas a trocar segredos. Nos lábios, as pétalas, em murmúrios de flores, voam pelo espaço. Pelejam as uvas nos bailados das parreiras, o sabor do vinho, prenúncio de orvalho, fertilizando as abelhas nas rosas do vento. Dentro de instantes, o escritor Fernando Farias entrevista o presidente da União Brasileira de Escritores. Alexandre Santos fala sobre o 4º Congresso Brasileiro de Escritores em Pernambuco, que acontece no dia 28 de setembro, durante a Bienal do Livro. E vamos de mais poesia. Na Cama Depois da Praia é um poema que se parece com um conto. É de autoria do poeta Biagio Pecorelli. Recital Fala Poeta. Esse poema se chama Na Cama Depois da Praia. Eu tramo hiatos no relicário do destino, talvez para adocicar a ação pétrea do tempo, talvez apenas para adorná-lo de miçangas, mas tu me sangras, tempo, sempre, pela veia anal da nostalgia. Eu lembro de Jandira, sentada no beliche, prendendo o cabelo e fuçando na revista a exuberância de Jocasta, digo, a lascívia de Vera Fischer. Que pena. Jandira era muito mais. Coçava minhas cataporas, trazia pirulitos de helicóptero. Pena que minha bazuca de ovos falhou já perto do céu, na cobertura do edifício. Meu irmão chegou e tomou o meu juízo pela orelha. E Jandira o que fez? Calada estava e, espanando os móveis da sala, ficou. Se a mocidade fosse um copo de suco, qualquer suco, colaria sempre um lábio no outro, feito mangaba, feito Jandira, na cama depois da praia, vacilando de maiô. Ao longo dos próximos 4 anos, o Programa Nacional de Incentivo à Literatura deverá capacitar mais de 8 mil novos mediadores de leitura em todo o país, disse a secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, Maria Antonieta Cunha. Segundo ela, a meta para este ano é a formação de 500 mediadores, número que será triplicado em 2012 e depois progressivamente ao longo dos anos. O que você está lendo? A dica de leitura de quem escreve. O que você está lendo? O escritor Melquíades Montenegro Filho está lendo um interessante livro chamado Breve História do Brasil. Ele explica por quê. Esta semana eu estou lendo de Mary Del Priore, Breve História do Brasil, que é muito interessante porque ela não trata de personagens históricos. Ela trata dos acontecimentos na história do Brasil. Trata bem sobre o papel da igreja, sobre o papel da colonização do açúcar, o papel das lutas libertárias e assim vai chegando. Eu não terminei o livro porque eu estou lendo, mas eu já dei uma olhada no índice e ela chega até os dias atuais com o nosso governo, depois da ditadura. Entrevista. Recebemos hoje em nosso programa a poeta e cordelista Suzana Moraes, 28 anos, integrante do grupo Vozes Femininas e da Unicordel. Suzana, conta pra gente como começou teu encontro com a poesia. A poesia entrou na minha vida de uma maneira muito inusitada. Jamais tinha passado pela minha cabeça ser poeta. Vou confessar uma coisa que eu acho que eu nunca disse a ninguém. Nunca fui muito fã de literatura. Eu gostei toda a vida, eu gostei muito das letras, gostei de história. Tanto é que eu fiz história, mas sempre fui muito boa em redação, sempre gostei muito de escrever. Mas a poesia em si nunca me chamou muita atenção. E eu conheci a poesia mesmo, né, já na fase adulta, acho que aos 24 anos, 25 anos, quando eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com um cordelista, que é o José Honório da Silva, né, que é o atual presidente da União dos Cordelistas de Pernambuco. E nessas conversas eu comecei a ficar curiosa, porque eu gostava de cordel. E disse, rapaz, isso é tão bonitinho, mas tem uma ciência aí nesse negócio, tem uma magia. Como é que isso funciona? Ele começou a me explicar e eu sempre fui curiosa. E essa curiosidade me levou até a poesia. Comecei a ler mais poesia, ler mais cordel especificamente, e comecei a me apaixonar pelo cordel, até fazer o primeiro cordel, e depois disso eu não parei mais. Sendo uma área totalmente masculina, a poesia do cordel tem poucas mulheres participando. Como foi para você entrar nesse universo? Uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso, quando eu comecei a escrever cordel. E será que eu vou conseguir escrever? Será que eu vou conseguir, na verdade, escrever? Não, mas ter o espaço necessário para aparecer, já que é um clube do Bolinha tão fechadinho, o universo do cordel, né? Da poesia matuta em si. Mas eu fiquei muito surpresa quando eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. As pessoas com quem eu comecei a me relacionar, os poetas com quem eu comecei a andar, sempre todos muito receptivos, todos eles. Nunca sofri nenhum tipo de discriminação, ninguém nunca me olhou de lado. Eles diziam que a poesia era boa e que eu recitava bem. E aos poucos eu fui entrando, fui penetrando outras linguagens poéticas, outros mundos poéticos, né? E em nenhum momento eu senti nenhuma retaliação. Muito pelo contrário, eu senti incentivo. Ai, que bom, que legal, uma menina escrevendo cordel, uma mulher escrevendo poesia. A gente precisa de uma voz realmente de mulher dentro da poesia de cordel. E eu só tive incentivo, até hoje só incentivo. Quando você se sentiu totalmente aceita e tomou consciência de que era uma verdadeira escritora? Eu não me achava, eu ainda não conseguia dizer que eu era poeta. Eu acho que é muito difícil, não é logo de início você dizer, ter a pretensão de dizer eu sou poeta, né? Para você aceitar isso, é um título muito responsável, tá? Muita responsabilidade você se intitular como poeta. Então eu não achava que eu era ainda. E determinada vez, a primeira vez que eu apareci, deixa eu só fazer esse breve parênteses. A primeira vez que eu apareci como poeta foi na recitata, a primeira recitata, que é dentro do Festival Recife de Literatura. Eu nunca tinha dito nada em público pra ninguém, a não ser em colégios, né, em trabalhos acadêmicos. E eu disse, gente, será que eu vou conseguir? Mas consegui. Então foi aí, minha primeira aparição foi na recitata. Então a recitata é uma mistura de muita gente, de muita coisa, de muito estilo, né? E eu conheci Cida Pedrosa. Em outro momento, nós estávamos no Mercado da Madalena e Cida estava com a Interpoética, no começo da Interpoética, que é um acervo de poesia virtual, né? Onde ela elege 20 tamburetes, e que ela coloca 20 tamburetes e elege 20 pessoas representantes da poesia de Pernambuco, né? E ela chegou para mim e disse, Suzana, você quer fazer parte? Você quer sentar num tamborete do Interpoética? Eu não achava que eu era poeta até então. Com esse convite eu fiquei completamente atordoada. Meu Deus, as pessoas me consideram poeta, então eu acho que eu sou. E Cida me convidou para participar, conversou, né? A história do tamborete tem essa intenção de ser multifacetária, homens, mulheres e vários estilos poéticos. E até hoje eu estou no tamborete 18 da coluna da Interpoética, da página da Interpoética. E a partir desse momento eu comecei a transitar em outros estilos poéticos, sempre escrevendo cordel. É o meu ponto forte da escrita, é o cordel e formas fixas, pronto. Mas mais especificamente as formas fixas de poesia. Eu não sei escrever uma prosa sem rimar e sem metrificar, é muito complicado para mim. Mas estou começando a escrever outros tipos de poesia, sim. Eu continuo tendo a convicção de que eu sou cordelista, mas adoro o mundo poético, recito poesias livres, poetas marginais, ando com todos eles. Mas é uma questão realmente de sina, de inspiração. Suzana, quais temáticas que dominam tua obra? Eu tento abordar de tudo, eu tento ser eclética, mas eu não consigo, não. Eu sou feminina até não mais poder. Sempre eu boto uma mulherzinha dentro do meu cordel. É impressionante, ele é povoado por calcinha. Eu não consigo botar muita cueca, tem que ter muita calcinha. Aí eu escrevo, eu digo, vou escrever tal coisa. Aí um dos cordéis recentes que eu escrevi foi A Viagem para os States. Mas a personagem principal é uma mulher. É uma matuta, uma menina, na verdade. Não matuta, mas uma mulher sem muita informação, sem muito acesso à modernidade. inventa de ir para os Estados Unidos, se espanta, acontece uma série de coisas, mas foi uma mulher, né? Eu fiz o Dia Internacional da Mulher, eu fiz a versão de Maria Bonita, eu fiz conselho de amiga, foi uma carta porque eu mandei para uma amiga que estava com dor de cotovelo, escrevi uma carta, mandei para ela, ficou legal, publiquei. Deixa eu pensar outros. Sempre tem uma mulher, sempre tem uma mulherzinha na minha poesia. Até quando eu falo em versos livres ou sonetos, tem um pouco de mulher dentro. Mesmo sendo recifense, que nunca morou no interior do estado, de onde vem esta poesia matuta? Por que você escolheu o cordel? Eu acho que foi uma coisa que eu descobri recentemente, depois até de escrever cordel. Até então eu me perguntava, me fazia a mesma pergunta, por que o cordel, né? Aí eu descobri recentemente, eu sou de Recife, né, como eu falei antes, mas minha família toda é do sertão do Pajeú, da cidade de Itabira. E certo dia eu estava conversando com minha mãe, ela me dizendo que quando ela era criança, no sítio lá em Itabira, a única pessoa letrada do sítio era meu avô. E tinha um determinado dia na semana, que era quarta-feira, que era o dia de feira. Então ele ia sair de madrugada para chegar no outro dia, aquela história. E ela disse que quando ele chegava, ficava todos os moradores daquele povoado lá, no alpendre da casa lá, aguardando meu avô chegar, porque sabia que ele ia trazer uma literatura de cordel. E isso eu vim descobrir depois que eu comecei a escrever cordel. E meu tio, vez por outra, se arvorava a escrever também alguns versos. Eu acho que é uma coisa que está no sangue, não sei explicar. Minha mãe me confessou também depois, que eu também não sabia, que minha avó paterna escrevia. Era uma pessoa de pouquíssimo estudo, mas escrevia divinamente bem. Minha mãe disse que chorava muito quando lia os cadernos que ela tinha. Mas aí, em determinado tempo, teve uma cheia, e essa cheia levou os cadernos da minha avó. E não ficou nenhum registro. Minha mãe disse que ela tinha vários, vários cadernos com poesias lindas, que só quem lia era minha mãe. Porque os filhos não se interessavam, porque achavam que a poesia não podia levar, não podia ter muito futuro. E hoje, na minha família, só quem escreve sou eu. Obrigada, Suzana. Este foi o nosso bate-papo de hoje, com a escritora e poeta Suzana Moraes. No próximo dia 28, durante a Bienal do Livro, a União Brasileira de Escritores vai promover o 4º Congresso Brasileiro de Escritores em Pernambuco. E para saber mais detalhes sobre este congresso, eu chamo o escritor Fernando Farias, direto da sede da UBE em Casa Forte. Bate-papo com Fernando Farias. Boa tarde, amigos ouvintes do Observatório Literário. Estou aqui na União Brasileira de Escritores, na UBE. Justamente ao meu lado, o presidente Alexandre Santos, quando nós estamos ultimando aqui os preparativos para o 4º Congresso Brasileiro de Escritores em Pernambuco. Alexandre, o que é que está programado? Qual é a ideia? Antes de mais nada, qual é a ideia deste congresso? Fernando Farias, nós estamos estamos muito otimistas com relação a esse nosso congresso e imaginamos que ao final do dia nós vamos ter avançado bastante em relação à discussão das coisas que interessam os escritores brasileiros. Nós pretendemos, a partir das logo mais às 10h30 da manhã, fazer uma abertura com a presença maciça de representantes importantes dos escritores da nossa região. Há a expectativa de que chegue daqui a pouco o presidente de uma das UBEs do centro-sul do país. E nós vamos ter uma programação extremamente densa. Começa com a palestra espetáculo do acadêmico Marco Ascioli, que é o presidente do Conselho Estadual de Cultura. Na sequência, nós vamos ter um debate sobre as questões da cadeia do livro. E aí nós vamos ter um debate interessantíssimo que vai confrontar a posição de livreiros com distribuidores, com escritores, com editores, com leitores. Vamos ter a participação, por exemplo, de Tarcísio Pereira, que vai falar na condição de livreiro e também é um editor. Nós teremos a participação de Aparecida Ramos, que é uma editora do Espírito Santo. Nós teremos a participação de Maxwell Xavier Gomes, que é livreiro e também distribuidor. Enfim, nós vamos ter essa mesa que vai desnudar algumas das questões que mais atormentam o escritor de Pernambuco, o escritor do Nordeste e todo o Brasil. Ô Alexandre, e em termos de articulação e projeção da literatura, o que é que está programado? Nós pretendemos nessa mesa fazer com que pessoas do mundo cultural do Brasil possam dizer essa circulação, como é que se projeta no mundo da literatura. Nós sabemos que essa Nós sabemos que a articulação, o intercâmbio, tem uma participação, uma influência bastante importante na questão da literatura, e nós vamos ter alguns presidentes de entidades importantes do Brasil confrontando suas ideias, apresentando sugestões. Nós esperamos que essa mesa tenha participação de, pelo menos, o presidente da Academia Pernambucana de Letras, o escritor Valdino Porto. Nós vamos ter a participação de Maria Ida Steinmiller, que é presidente de uma das principais entidades culturais da Paraíba. Nós vamos ter também a participação de Ana Maria César, que é presidente da Academia de Letras e Artes do Nordeste. É um painel que seguramente vai redundar numa concepção mais esclarecida em relação àquilo que ocorre com o ato de escrever a partir do intercâmbio entre pessoas de culturas ligeiramente diferentes. Na programação que discute outros temas, há dois assuntos bem interessantes, que é o fantástico na literatura e a história na literatura. Por que esses dois temas? Nós tínhamos que eleger alguns temas para fazer com que esse congresso fosse um pouco mais animado. E aí nós escolhemos exatamente a questão do fantástico, que é uma coisa que vem instigando aqueles que escrevem e que leem já há bastante tempo. A gente não pode nunca esquecer, por exemplo, que a Bíblia é um livro fantástico. É um livro de fé, mas também de muita fantasia, de muita coisa assim diferente. E para isso nós vamos contar com a participação de alguns professores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba, que vão tratar diretamente da fantasia, da literatura estranha, da literatura fantástica. Enfim, vai ser um tema bastante interessante. E com relação à história, a gente não pode esquecer, Fernando, jamais, que Pernambuco é o estado em que se produziu o primeiro escritor brasileiro, né, o Jorge de Albuquerque Coelho, que dá nome à Ordem do Mérito Literário da UBE, foi um pernambucano, e aqui em Pernambuco se produziu o primeiro brasileiro que escreveu. E mais ainda, o primeiro livro publicado no Brasil, a prosopopeia, também foi produzido aqui em Pernambuco. Então nós vamos fazer com que haja um resgate da história ao longo dos tempos e fazer com que as pessoas ampliem um pouco o modo de ver a literatura, até porque não se pode jamais esquecer a combinação que há entre literatura, entre leitura para o mundo do escritor. Agora me diga, a UBE tem uma preocupação também aqui em Pernambuco com a imprensa, a divulgação das obras, do trabalho dos escritores pernambucanos, e tem também o surgimento aí de mídias alternativas a essa grande imprensa. Como é que vocês vão debater isso nesse congresso? Nós temos a plena consciência de que aqueles que escrevem, eles têm uma responsabilidade extremamente grande com o leitor, né? Ninguém escreve para si próprio. E a divulgação daquilo que é escrito, ela depende, sobremodo, da participação da mídia. E é justamente aí onde nós vamos convidar o Cristiano Ramos, que é nosso vice-presidente aqui na UBE, o Jomar Muniz de Brito e Gennady Capergiani, que são pessoas de extrema intimidade e capacidade com relação ao tema, e vão fazer realmente com que esse tema seja debatido, e sob a coordenação de uma escritora, de uma jornalista também extremamente competente, que é a Mariana Oliveira. Ok, agora me diga uma coisa. Hoje o grande sucesso, talvez por causa de uma novela na televisão, o cordel está na ordem do dia, fazendo muito sucesso. Debatido também no Congresso? Pois é. O cordel, na realidade, é um fenômeno sociocultural do Brasil. Né, que emerge assim com maior força aqui no Nordeste, mas seguramente é um fenômeno cultural do país. E para isso nós vamos ter uma mesa específica para debater o assunto, que vai ter a coordenação de Felipe Júnior, com a participação de Chico Pedrosa, que seguramente é o maior cordelista vivo do Nordeste, com a participação também de José Honório, que é o presidente da Unicordel, e também do professor Carlos Newton Júnior, que é um professor da Paraíba e que conhece profundamente o assunto. Seguramente nós vamos ter, esse tema vai ser esmiuçado e vai fazer com que muitas surpresas surjam e o tema passa a ser visto por uma outra ótica. Alexandre, outro tema interessante será a literatura fora no eixo, que vai acontecer no final, quase no final do Congresso. O que é que vai ser debatido nesse assunto? O Brasil ele tem uma concentração excessiva no eixo Rio-São Paulo. Né? Então, os escritores que produzem suas obras e não estão nesse eixo, eles têm alguma dificuldade. Então, nós vamos ter uma palestra com Miguel Sanches Neto, que é um paranaense, que faz sua carreira a exemplo dos autores nordestinos, nortistas, do centro-sul, do centro-oeste, fora do eixo Rio-São Paulo. Então nós vamos debater exatamente a literatura fora do eixo, o que vem acontecendo fora do eixo e exatamente também quais são as dificuldades que essas pessoas enfrentam para poder atingir o seu público leitor. Pelo que eu observei, são 12 atividades, muito movimentadas esse 4º Congresso de Escritores em Pernambuco. Além disso, também teremos outras atividades. Revela aí para a gente, Alexandre. Nós vamos ter o lançamento da livraria virtual da UBE. Nós sabemos que o escritor pernambucano, o escritor nordestino, o escritor brasileiro, o escritor fora do eixo, tem muita dificuldade em colocar seu livro ao alcance do grande público. Então nós vamos fazer, nós vamos mostrar algumas alternativas, entre as quais as livrarias digitais. E como elemento de símbolo disso, nós vamos lançar, nós vamos tornar público, fazer a inauguração oficial da livraria da UBE, a livraria digital da UBE, através do qual as pessoas poderão fazer suas aquisições sem sair de casa. E o ponto alto que nós vamos ter no encerramento é um show do magnífico artista paraibano, o G.C. Quirino, que é um arquiteto que tem uma formação cultural extremamente densa e que vem fazendo a alegria de muita gente. Então o G.C. vai dar o fecho de ouro na nossa programação com um show que começa às 21 horas do próximo dia 28. Então, a partir da quarta-feira, nós vamos ter esse final de noite com o show de G.C. Quirino, e eu acho que nós vamos ter aquele auditório apinhado e vai voltar espaço às pessoas que vão nos prestigiar. Alexandre, para concluir nossa entrevista aqui direto da UBE, me responda uma coisa. Como é um congresso dos escritores em Pernambuco, promovido pela UBE, ele é restrito apenas aos sócios da UBE, é aberto ao público? Como é que é isso? As atividades da UBE, elas são abertas ao público, todas elas. Nós temos um corpo social, um corpo social extenso, mas nós sabemos que o escritor, ele, para se complementar, ele depende do leitor. Então, por conta disso, a UBE, ela representa todos os escritores do Brasil, e não apenas os escritores sócios. Então, além disso, nós temos que fazer com que as pessoas possam participar. Então, nós temos um congresso, que não é aberto apenas, é um congresso de escritores, mas que não é aberto apenas a escritores, é aberto a todas as pessoas que gostam de ler, que gostam de escrever. E nesse momento, Fernando, eu aproveito essa oportunidade que você e a Rádio Folha e o Observatório da Literatura nos concede para fazer um convite para que as pessoas possam conhecer a UBE. A UBE tem a sua sede na Rua de Santana, na Casa Rosada da Rua Santana, em Casa Forte. É um ambiente de literatura. Nós temos programação todos os dias. Todos os dias as pessoas que gostam de ler, gostam de escrever, podem participar aqui na nossa sede de alguma atividade, de algum empreendimento, e participem do nosso congresso. Esse congresso é um congresso inovador, é um congresso que a UBE realiza depois de 10 anos, foi quando nós realizamos o nosso terceiro congresso. Nós estamos extremamente otimistas em que, após o congresso, nós vamos ter uma nova forma de organização dos escritores brasileiros, e seguramente nós vamos ter uma sociedade mais motivada para a leitura, porque nós queremos demonstrar que o escritor, ele tem uma responsabilidade adicional, não apenas com aquilo que ele escreve, mas sobretudo em estimular o sentimento crítico do leitor. Nós sabemos que uma sociedade que lê é uma sociedade mais liberta, uma sociedade muito mais crítica, uma sociedade que pode melhor compreender a realidade. E podemos dizer que, a partir das 10 horas do dia 28, todos estão convidados a, no Centro de Convenções, participar do nosso congresso. Ok, Alexandre Santos, muito obrigado aqui pela entrevista. Estamos na sede da UBE, União Brasileira de Escritores. Voltamos aos estúdios do Observatório Literário. Entre os dias 11 e 15 de novembro, teremos a 7ª Bienal do Livro, que volta a acontecer na Praça do Carmo, em Olinda. O destaque principal é o Congresso Literário, que vai reunir autores nacionais e internacionais, como o caso do escritor indiano Deepak Chopra, autor do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Estão abertas as inscrições para o 4º concurso Mário Pedrosa de ensaio sobre a arte e cultura contemporânea, promovido pela Fundação Joaquim Nabuco. O tema desta edição é Educação e Arte, Sinapses Possíveis, e serão premiadas até 3 ensaios inéditos com 30 mil cada. O prazo para inscrição é de 30 de setembro de 2011. O edital e mais informações podem ser obtidas no site da Fundação Joaquim Nabuco. Dois concursos inusitados prometem mobilizar apaixonados por literatura e internet. O Poesia ao Vídeo vai premiar o candidato que apresentar o melhor poema interpretado e editado em vídeo. Pessoas de qualquer país podem participar, mas é exigido que o texto seja falado na língua portuguesa. Já o Toque 140, Literatura no Twitter, vai avaliar poemas publicados na rede social Twitter. Serão julgados a originalidade, a beleza e a concisão dos escritos. Ambos fazem parte da Fliporto Digital, que integra as atrações da 7ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, Fliporto. Os prêmios em dinheiro serão entregues na tradicional Festa dos Prêmios, no último dia da Fliporto, em 15 de novembro. Mas os candidatos dos concursos virtuais saberão com antecedência o nome dos vencedores. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro. E aqui no Observatório Literário, a poesia de Alan Salles. Eu sou livre cidadão, casa grande nem senzala. Minha voz nunca se cala, o destino em minha mão. Um poema, um violão, nisso eu me fiz capaz. Sou da luta, sou da paz, não sou cria de opressor, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Eu sou filho desta gente que viajou em nau negreira, sou da gente brasileira, sou da taba combatente, sou Brasil inteligente, li Darcy e conto mais. Sou Brizola, sou Arraes, nunca fui de ditador, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Não sou falso democrata, nem a secla de tirano. Sou Brasil no mano a mano, que a verdade pura acata. Meu passado me relata, mostra o que nos satisfaz. Meu valor ninguém desfaz, pois sou povo lutador, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Sou Brasil de operário, professor e estudante, libertário e militante a pintar neste cenário. Contra todo sectário que mentindo se comprais. Contra abutres tão venais e o poder do usurpador, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Sou alfaia batucando, sou viola repentista, sou Brasil de cordelista, sou Brasil lindo sambando, sou Brasil se emancipando, sou Brasil forte e assaz, sou Brasil, Brasil demais, sou Brasil de inventor, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Sou Delmiro e sou Mauá, sou também Abreu Lima, Castro Alves de Alba Prima, Lia de Itamaracá, sou Zebral e sou Naná, sou Palmares tão verás, sou Canudo, sou Tenaz, sou Brasil libertador, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Paulo Freire me educou, Josué me deu seu lastro, o burguês sacana é o Castro, Galeano alumiou, Cibuarque anunciou, vamos nós correr atrás, como os tupinambás enfrentando o agressor, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Sou zumbi lá em Palmares, sou do Xote do Baião, sou Dom Helder Bom Cristão, sou Recife destes mares, de as alfaias batucares, sou Nordeste assim primais, contra a força mais voraz, a roubar trabalhador, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Sou daqui de Pernambuco, mas nasci no Ceará, fiz aqui meu beabá, opressor aqui retruco, nesta terra de Nabuco, de Gregório e tantos mais, a coragem é nosso gás, nosso sopro redentor, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. Brasileiro e nordestino, o cordel no itinerário, a brilhar neste cenário de cigano e peregrino, nas estradas do destino todo dia se refaz, o futuro assim verás, para pintar com nova cor, nem escravo, nem senhor, muito menos capataz. E agora, a voz e a poesia de Fred Caju. Órfãos da metrópole, sem pais, sem mães, sem amigos, sem nenhuma perspectiva. nem são joios, nem são trigos. Não lhes é dada alternativa. Homens esquecidos, marginalizados, pobres e vencidos. Homens rejeitados e sempre feridos, sós, abandonados. Almas metropolitanas de gênese duvidosa, da geração suburbana dessa gente silenciosa. E para finalizar o Observatório Literário de hoje, vamos escutar mais um poeta, Pedro Américo de Farias. Nasci Pedro, assim me encaixo, pedregulho entre pedreiras, rolando penhasco abaixo. Cresci pedra por ladeiras, açudes, roças e rios. Fui trempe para fogueiras, sofri febres, calafrios, senti no couro chibatas, meus ais viraram assobios. Sonhei sonhos em cascatas, neles cacei capivaras, vivi com nefelibatas. Habitando nuvens raras, caí que nem bendengó, amassando algumas caras, mas hoje sou pedra mó. Você acompanhou Observatório Literário, um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Uma realização da Satiko Shinozaki Produções. Direção-geral, escritor Fernando Farias.